só no infinito. Pra iluminar a noite fez a lua com seu brilho tão bonito. Mistérios do universo que a ciência não conhece, estrelas cintilantes que no escuro resplandecem. Só ele sabe quantas que existem e onde cada uma está. Deus sabe quantas pedras, quantos peixes moram no fundo do mar. Grande Deus, não existe outro igual a Ele, não. Nosso Deus, só Ele quem merece toda a adoração. Criou todo o universo e fez o homem com as suas próprias mãos. Grande Deus, não existe outro igual a Ele, não. Nosso Deus, só Ele quem as suas próprias mãos.